presente Crocodilo Prime. E a gente vai começando. Vem desse jeito, no clima gostoso, bacana. E a galera vai no clima também. Vamos nessa, vamos lá. Vai começar, vai começar. Bora, bora, bora. O homem do baile chegou. Começando com música de motel. Número 2. Lá vem. Bora. E aí, Fábio do Rock, vai começar! E aí? Tudo na manha, tudo na moral. E aí, meu parceiro Lauro, tô nem vendo. O homem do Lava Jato tá comigo. Vai começando, vai! E o quê? Hoje é aniversário da Carla, meu irmão! E aí, Carla? Parabéns, felicidade, beijo do Patrese! Beijão, mulher! Crocodilo. Como é que é? Lá vem. As melhores. Essa é original, né? Pra se ligar, Ponte. Diferente como sempre. Pare do Patrese, Marlon Beach. Vamos que vamos, bora animar. Fala, meu brother. Parceiro Fábio também tá ali no camarote. Marcelo Cametá. Pra se ligar. DJ Patrese Prime. Prime. Bora, Fábio! É indiscutivelmente Splash Banda. O Fábio que gosta! Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina. E aí? Meu coração, e eu estava enganado. Nós estamos lado a lado, no fã-clube, os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção. Prime, Prime. Aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ter a consequência de não tê-la comigo, mas o coração. Um abraço também! Toda a família Maguari tá aqui presente com a gente também! E aí, família Maguari? Vamos pra cima! Os caras de pau do Marco também tá na área! Ralf, como é que é? Ao som que ele tocava, a gente se encarava. Zezinho Paraense também tá na área! Olha os humildes na parada! Gente que me amava, com muita esperança, pedi o seu perdão. E a sua resposta, fiquei a esperar. Isso só porque te amo. Então me beije, meu amor. Fala, meu irmãozinho. Parceiro Dentinho também. O Renanzinho. Na vida. Sua opinião. Você se. Assistência do Fael, tá aqui presente com a gente também. Bora, Fael, pra cima! Fechado sempre com o baile do Patrés. E tá no telão! Olha o louro de gaçado, rapaz! Olha o Fael celular na tela! Não vai embora, não termine tudo. Eu sei que passa no fim, a gente aprende. Fala, Gabriel! O Montona Gabriel! E o Abruna Pedreira! O Mailo Gama! Maurício Magnato também tá aqui, ó. E o Henrique Coutinho. Bora, Coutinho. Não sei que eu não vou viver nesse mundo. Como vai ficar a minha vida sem você? E aí, Bob da Pedreira. A Roberta também. Se fiz algo de errado, te William e São Caetano. O Diego junto com o Thiaguinho. Fala, Thiaguinho, meu irmão. Meu parceiro Thiaguinho dos Garotos do Red. Veja a sua primeira tamã também. Olha o mascote. É o mascote. Aniversário do Riquelme. Aqui na retaguarda do Cru. Bora, Riquelme. Como é que é? O Felipe Costa. Estou sentindo. O Wellington também, o Jefferson. Sinto muito sua falta. Toda a turma aqui comigo, ó. A primeira vez que eu te encontrei. Agora. Me apaixonei. Como um sonho borrou. Não consigo mais te esquecer. Já falei. E eu. E aí, filha? Me amar, você tá me que eu também te quero. Por você, minha pai. Alô, Sandy! Minha amiga Sandy! Na festa aqui, das panelete, né? Eu, o nosso romance. Agora. Meu grande amor. DJ Patrese. O Eric Nunes, a Raíssa Leão também, todo mundo aqui, ó. Vai pra galera do rock, dá mal valor. Bora nessa! Fala, meu brother, parceiro Cacá também, a nossa família Bazuga, aqui do nosso lado esquerdo. Não me deixe mais sofrer. Só na moral, só na manhã. Você é tudo que eu sonhei, é mais do que imaginei. Fizemos mil loucuras de amor, mas pra você nada marcou. Me usou, me matou. É o baile do Patrese. E o meu coração, quando você se foi, mas ainda te quero. Volte logo, meu amor. Então diz, bora lá! E o chocolate, é isso, é? O Rafinha Divulgações também. Aí, Rafinha! É do coração. O baile do Patrese. E o Marlon Mendes detonando. Bora! E o Fiel. Põe na fila. Alô, Cadu! E o nosso empresário Lauro também. Do nosso Lava Jato, exclusivo pro Ricardo. Ali nosso camarote. Tá só viajando. Mas não consegui te encontrar. E a galera também do aplicativo Rock Doido. O Patrick. Big Lobo, o Heitor, o Faca, Thaís e o Leandrinho. Meu parceiro Natan também. E meu parceiro Vitor Pop. E aí, Vitor do Pop, tá comigo? Quem gosta dessa é o prefeito de Vilarião. Emoções, aquele nosso amor. Então bora, bora! Não esqueço nem um instante, baby. Quero te encontrar e relembrar as nossas loucuras de amor. Perdido sem você eu estou. Será que posso te ter? E o Aparecido aí, ó. Você é meu amor, meu louco desejo. Meu presidente, bora sim, não esqueço. O calor e o gosto dos teus beijos. Tá sim. Sei que sou na moral. Sua eterna namorada. Vem me amar, mas que nunca estou apaixonada por você, meu amor. Luírlan também da Xerox. Tá aqui comigo, abraço, moleque. Edson Lemos e banda Tecnoicia, a nova sensação do Pará. Também do Pastel do Pato. Já vai começar? Agora! Pra cima! Cima, cima, cima, cima. Vamos nessa, Gabriel! Bora que bora, moleque do! Hoje pensei tanto em você. Onde estás, preciso dizer. E aí? Que já não sei viver sem você. Só me resta te pra se ligar. O seu toque me faz sentir. O baile do a paixão renasceu em mim. Só musicão. Te entrego meu coração. Meu amor, amo você. Quero sentir teu amor. Ter você, pois eu não posso viver. Sem você, eles vão te conquistar. Vem sentir o crocodilo e detona sem parar. Quero sentir teu amor. Pois eu não posso viver sem você. Eles vão te conquistar. Vem sentir se vergonha vão te encantar. E aí, Bruninho da TV? Tá aqui Brasil com a gente. Fala, Bruninho. O Iago também do Gol Pressão. Fala, Vitor do Lava Jato. Agora. Tento te abraçar, mas você não. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, então diz. Me traiu. Do meu jeito. O Thiaguinho do táxi também. Na retaguarda. Mas sei que eu vou lutar. Ele é sua esposa, Adriele. Tô aqui, sempre no cru. Agora! É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você. Rogerinho da Bros. E também um Bolacha de Macapá. Fala, Bolacha! Tento te abraçar. Bora, Bill. Você não quer. Não sei porque você muda. Mexe o jacaré aí. Nem o seu olhar. Nada é. Jacaré parado vira bolsa. Te conheci. Me caiu. O meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Bagulho doido. O quê? Os garotos do Red. Comanda, Thiaguinho, vai! Coração, meu coração. corpo, né? Ele tá aqui, ó. Está escrito em meu olhar que eu te amo. Só acho que dão sede, bora. Toda vez que eu estou frente a frente com você. Aniversário da Lu! Parabéns, Lu! Felicidade, muitos anos de vida! Aqui no camarote. Passou um festão, né? Olha o furacão do som. Tá num som que ela dá valor. Crocodilo. Edilson e Ed Elson vem. De frente pra galera, o ciclone, o furacão do som. Vamos lá, vamos lá. Preciso te amar, quero te encontrar. Ciclone tocando pra gente dançar. É mais que um sonho. Gigante Crocodilo Prime. Patrese, deixa eu mandar um abraço aí, rapaziada do Mega Real. Rapaziada aí do Dragon Light. Eu não consigo ver me transformar. Rapaziada que arrebentaram aí. A nossa sexta toca top aqui do Real, aqui no Ponte. Valeu! Onde estás? Me dê um toque, vem me amar. Eu te desejo, não. Agora! Vai. Eu te falei pra não se entregar. Vai, Matinho Minor! Não quero ver você pra se machucar. Procurando amor onde não há. O meu amor não quer te ver tão só. Esse é o Cinho. Observar ao seu redor. Não para não, garoto! E ao teu lado. Bora que mais tarde tem a nossa segunda edição aí. O nosso Coração Solidário lá em Outeiro. Aí domingo é Caribe Show. Segunda-feira é na sopa, meu irmão! E esse sentimento que há em mim precisa de um caminho pra seguir. E o nosso empresário de um chocolate a mim, fantasminha, né? Vou te encontrar no Super Transação pra gente se amar ao som do campeão. Do baile chegou. Então bora, vai! Que musicão, hein? Assim, ó! Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. Super música, cara de mosqueiro. Tô só, penso em você olhando o mar. Sua brisa a me tocar, como se fosse os carinhos seus. O Tony Amorim, parceiro sabe nosso mim. O DJ Juan consagrado, o Zezinho para esse, a Luciane e a todos nossos humildes tá aqui, gente. Nossa família Maguari, bora que é. O Eric Lins, Beltrão aqui com a gente também, um abraço. Bora Hugo Bigodinho. Desse amor, acelera, acelera, vai, vai! O top DJ do Pará, DJ Patrese. O baile do Patrese. DJ Marlon B. Pra detonar! Eu sempre relembro os dias felizes. E o quê? Que passamos juntos. Marcos Serra, Mil Grau. O meu viver. E o nosso empresário Cleitinho. Os problemáticos do Croc, né? O tempo passou. Valeu, bro. E aí? Você está gravado em mim. Me diz como vou te esquecer. E a galera do camarote vai que vai. Aqui no Gigante. Bora, bora, bora, bora. É o baile do Patrese. Pra cima! Você! Por que você me deixou sofrendo tanto assim? Nem ao menos disse adeus. Você brincou com os meus sentimentos, amor, e nunca me deu valor. Por que fez isso comigo? Te perder, meu pior castigo. Viver e aí? Desse jeito não dá. Vamos lá! Mas te juro que eu mudei. Elias Belo. Ele e o seu pirulito de LED. É verdade, meu irmão. Meu parceiro Elias Belo. Esse cara lá do setor do Jurunas. Tá aqui presente com a gente. Tem história do crocodilo também. Olha, Elias. Aquele abraço a você, moleque. Eu sou. Eu sou. Crocodilo. Oh! Crocodilo gigante. Essa distância me deixa louco. É a distância que me faz chorar. Na moral, eu estou me sentindo só volte. Eu não queria te dizer goodbye. Pra se ligar! Mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. O seu nome eu chamo toda noite. Como eu preciso encontrar você. O parceiro Celcinho também. Ali nosso camarote. Você e a sua primeira dama. Obrigado, viu, garoto. Mas tá de todo mundo lá em Outeiro, meu irmão. E a Progessaldi. Fechadão com o baile do Patrese. Progessaldi, meu irmão. Galera de Outeiro. Som automotivo. É a projeção de na parada do meu parceiro Gleison. Quer ser considerado. Vamos pra cima. E tá no telão do gigante. Projeção de. Está de volta mais uma vez. Manda, manda. Os brothers. Não adivinha, vai. Só essa foto do perfil do Bis Almeida, vou te contar, meu irmão. Né, Fábio? É doido, é. Eu não quero ser igual a ele. Meu prazer. presidente Alan GDS, da minha GDS aqui presente com a gente também. Aí, Alan, aquele abraço a você, meu irmão. Pode parar de tese. O bagulho é doido, aniversário não para. Vamos pra cima. Não tem abraço pro Ceará hoje, não. Nem pra Loura. O quê? Fala aí, presidente. Meu presidente Cidinho também. Ali no camarote, só de boa. Bora, meu presidente. Pra cima, meu irmão. Ele e o prefeito de Vila Areião. Prefeito. CDC. É aonde? Saiu nada lá, pai. Eu sou o CD. Chegou tarde, chegou tarde. Essa equipe eu nunca vou esquecer. Eles vão te fazer ser. Aí, Abraão, Abraão da Pedreira. Abraão. Bora, Abraão. Lá vem. Meu amor. E o que? E o que? Não consigo esquecer de você. Recorda! Quando lembro do seu jeito lindo. Gigante Crocodilo Prime! Vocês! Vocês! Amor à primeira vista. E o que? Tavares, aqui na retaguarda do animal. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. 1, 2, 3. Vai expirar. Gosta o que quer da família Maguari. Quando menos imaginei, você chegou, me fez sonhar. Tanto tempo de esperar. Olha só, lembrando que domingão, versão dos fogos, a parada vai ser no Caribe Show, viu? Crocodilo, Ponte do MT, I Love Pagode. Domingo. Caribe Show. Tocando belas. Bora cantar, bora cantar. Você me escuta. Agora ponte bem alto. Vocês. E o quê? Como é que é? Estarei lá cantando a mais bela canção, te admirando da janela do meu coração. É o Crocodilo. Parece que você saiu de um sonho. Tamo junto! E a carinha? Chegou com essa carinha de anjo. Pra defender meu coração do mal, da solidão. Chegou pra me salvar da solidão. Que eu vou fazer? Sou teu fã. do rock tá comigo também. Bora, Cidinho! Agora! Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo, feriu meu coração, disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudou. E aí? Não quero mais, você não volta atrás. Desculpe o que passou, passou. Na batida, o crocodilo. Sim, sim, o som vai rolar. Hoje eu vou sair pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar. E na batida do novo príncipe, o som vai rolar. Sou galera do rock. E novo príncipe negro. Uou! Machuca! De pau do Marcos aqui com a gente. Os garotos do Red. Bora, Thiaguinho. Olha o mascote, Bora, Netinho, Minoa. Os põe na fita também, papai. Essa galera marré do pé do gigante. Bora, Netinho, bora, Renanzinho. Os põe na fita. A minha GDG também! Bora, Celo! É nóis! Explodindo de paixão. Engraçado aí, ó! Por você, sempre te amarei. Sacode! Meu gerente Marcelo! Gerente mais competente do estado do Pará! Meu gerente Marcelo, tá na área, meu irmão! Comando Ponte Show sempre! Bora, meu gerente! Como é que é? Perigoso! Amor. O quê? Me encontrei com você. Me apaixonei mais. São Jorge! Vez por ti, e agora não tem como fugir. You said under me. Vem cá, não desfaz. DJ Patrese. Como é que é? Você é minha garota. Minha garota. Vem aqui, pegue nas minhas mãos e leve pra perto de você. Pra perto de você. Foi culpa do amor. Hoje é aniversário do Neguinho. Eu gostei. Neguinho Mix, da família Maguari. É. Aqui no Gigante. Ai, Neguinho. Sabe, não vai errar o caminho, pelo amor de Deus. Prepara o beat, nenê. E o mais novo patrocinador do baile do Patrese, o baile mais famoso do estado do Pará, é o Beat Motel, papai. Bora pra cima, Beat Motel, fechado com o baile do Patrese, aqui no Gigante Crocodilo, o baile tá louco e tá no telão, bota no telão, bota no telão, bota no telão, bota no telão, vem, vem, vem, é Beat Motel. Pra entrar no clima, na propaganda, pô. Que gracinha, é? Agora! Bicho bebe, não sabe beber. Confesso, é mais que emoção. Nossos olhos denunciam o coração. O meu rosto até perde a cor. Agora! Olha, eu tô desconfiando. É sintoma de amor. Mas eu não tô vacinada. Só te peço agora, por favor. Cuida do meu sentimento. Eu tive medo de... Não chora depois. De repente aconteceu e a... Eu vou te amar. É você que eu sempre sonhei. Foi você que eu sempre esperei. caquinha. Diz pra mim como vou ficar se te tocar. Bora, neguinho. Se nada faz sentido quando olho você não está. Como é que é? Olha cada segundo com uma lágrima. Amor, sentir a pulsação do meu coração aumentar. Por quê? Eu errei de amar. Lá vem, lá vem, lá vem. Como você tá? Da zona, mano. Tá viajando nas marcantes, Danilo. Prepara no nível. Quero voltar no recreio. Aí tu já viu. Bane o chocolate, tá comigo também. Pra machucar o coração delas. Bora, DJ das teses. Quem é? Patrese. É tese. Vamos lá. Onde você vai estar quando eu vou? O Iago do Gol Pressão e o Vitor do Lava Jato. Porque eu voltei esse tempo que fiquei sozinho sem te ver. Percebi que jamais você vou te esquecer. Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Detona tudo no gigante. É a família Baguari na parada. Zezinho Paraense tá tudo junto e misturado, né, pai? Ele é essa esposa. O Zezinho Paraense, cara, é o cara mais apaixonado do estado do Pará. É o Zezinho Paraense. Tá comigo, é sempre ordem, mano. Rola um beijo, Zezinho, vai. Manda. Presta atenção agora. Um, dois, três. Tá dela, vai. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Como é que é? Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Aí, deixa o baile rolar. Deixa o coração depois se abrir. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Prepara o Gilson Rancho aí, nenê. O Clebinho, o Picadinho, os empresários da Serra. Bora. Hoje eu chorei um parto ao ver seu retrato lindo na parede. É só um musicão. Vetinho, da NET, o Paulinho também e o Maluquinho, tudo no hino. Não sei como fugir, se você não dá, porque você se esconde. Pra se ligar. Chego do trabalho, tomo banho e saio à noite, novamente, a te procurar com... E em nome também de Gilson Lanches, o lanche mais top da cidade, é Gilson Lanches. Meu parceiro Gilson, onde a minha produção passa muito bem. É Gilson Lanche na parada. Como é que eu vou viver essa paixão? Alô, Bilisca! Louco por você, eu não consigo nem pensar em ser. É Gilson na parada, meu irmão. Eu só penso em você. Yeah, yeah. Eu só sei amar você. Yeah, yeah. Meu amor. Sacode, sacode. Acabou, acabou. garoto do rádio. Cavalo, Marcão. O Rodrigo César também tá comigo. Abra sua boca pra falar. Meu parceiro Douglas BH. Aí Douglas, isso é que pode fazer. Bora, Fael, segura a moleque. Não sou tão boba. Cale sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver aqui. Eu te usei, te enganei. Do jeito que você fez, eu não. Eu te foi a R Grife Story. Te enganei, R Grife Story. Empresário Robson, esse é meu amigo, meu parceiro, R Grife Story, papai, fechado também aqui com o baile do Patrese, e o Robson tá por aqui, tá na área, meu irmão, bora Robson, bora pra cima, Diego Sanches, Diego, blogueiro, te rasga, mulher, vai! Meu parceiro Pato, do Pastel do Pato. O Richard também. Ele e sua esposa, a Cereja. Tudo aqui, ó. O que é o serve esse Pastel do Pato? Como é que é? Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Tito Boy, esse é parceiro. Como um sonho me fez voltar. E aí, Tito Boy? Aquele abraço a você, meu amigo. Você e sua esposa. Tô aqui no baile, sempre. Aqui no Gigante, bora! Ao teu lado agora, eu sou feliz, amor. É louco, amor! Não pode parar! Love it! Alberto Martins! São Alberto Martins agora! Por causa de você, posso falar. Como é que é? Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Bota R.A. Boutique no telão também! Se eu não tivesse sofrido você, meu amigo empresário Anderson! Se alguém falou, R.A. Boutique! Que eu tô mostrando seu retrato, isso é conversa. É a Duke Gold! O patinho mais famoso do Brasil! Tamo junto sempre! Tese. Quando o amor acaba, o coração sabe o que. O Lourinho também, a Natália, da família Pitch da Cabanagem. Deve ser outra pessoa, ou um caso parecido. Deve ser alguém querendo. Oi, a Mobish também no telão, a Mobish. Do meu amigo empresário Matheus. É a Mobish. E o Patrício está usando o Mobish hoje. Camisa top de linha da Mobish, papai. Tá no telão também a Mobish. Eu brinquei, você caiu. Na verdade, já terminou. Vamos pra cima. Dá de que, dá de que, dá. Banda, banda, banda. Hendrix, Hendrix. Alan Vito tá na área também. Bora, Felipe Decaju! Abraço pra tu! A situação é difícil. Aqui. Vou aguentando no peito. Já sei que não é a mesma. Então, o Henrique do Comércio também! O pato da família Guarani! Pato! Tu chupa ou tu morre? Cadê o pato? Ele fala pra 13. Se eu tiver lá, fala isso pra mim. Tu chupa ou tu morde? Os dois? Guloso, né? Eu te perdi. Bora, pá! Vou dizer o que senti e poder seguir. de gastar. Vamos fingir que você ainda se importa. E aí? Que você... Alan GDS, bora pra cima! Junta a mim. Bora, Ceará! Uma porra pro Ceará agora. Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco... E a galera no clima, bora! O único que vive a pensar em ti. E este coração que insiste em amar você. Ele mente, está claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta. Baile do Patrese. O quê? Não sou mais criança. Patrese. As esperanças, cansei de ouvir tua voz, dizendo que me ama, fiz tudo. Patrese, sem tese. Agora acabou, se você não me... Agora! O sonho acabou. Não vai fazer sonho. E aí, meu parceiro Dan? Esqueça o meu nome. O que é que? Linda linha, linda linha. Do Friday. Louca, louca. Patrese, sem tese. Hoje é sem tese. Meu valor. Você feriu uma criancinha que sempre te amou. Sempre te amou. Eu era uma louca, louca pra te dar amor. Agora esqueça. Agora o quê? Me esqueça. Me quê? Vou pra balada. O quê? Solteira da vida. Solteira. O homem do baile chegou. Saudade do ex, ela, né? Nem disse adeus. Eu levo a vida assim. É noite sem luar. Peço para Deus com todo o coração. Canta! Ela de volta pra mim. Hi, hi, hi, hi. Eu e ela. Só nós dois. Eu e ela. E aí, Bob da Pedreira. Roberta também. William. O Diego. O Thiaguinho, essa primeira dama também. Adriel. Thiaguinho do táxi. Meu e aí? Você é mais que um desejo. Não tem um dia que eu não pense em ti. Vou sair, me divertir, tentar um pouco. Esquecer teu jeito de menina. O teu jeito de olhar. É pra você que eu canto. É pra você que eu choro. A vontade. O quê? De ser teu. Tá tão linda, gostosa. E aí, Lucas da CB? Fala aí, Lucas, rapaz. Meu parceiro Lucas também, do cara de pau do Marco. Ele e o Ralf na parada, tá aqui, ó. A vontade. Fala, Bruninho. É muito alô pro Bruninho hoje da TR. Como é que é? Picanha! Picanha! aniversário, Netinho. Você está tão longe, porque você não... Você! Pede, filha, vai. Amor de pé. Tá bem. Estou ficando louca, só penso em você. É o gerente Fabrício, também, do Juru nas Carres. Tamo junto. Meu amor, tu é. A noite é... Rapaz, Robson do Corte, meu irmão, lá do Jurunas, é Bom Jardim. Robson do Corte, fechado com o baile do Patrese. E até a lista do Cristiano Ronaldo no meu cabelo hoje. Segura! Vamos pra cima! Como é que é? Robson do Corte, fechado com o baile. Aniversário do Maico hoje. Os Concelos, super meninos. Peguei as pés. Como é que é? Eu me enganei com esse homem. Tente perdoar. Estou sofrendo, meu amor. Preciso te amar. O quê? Adoro ouvir a tua voz. Fica perto de você. Essa distância quer me matar. Estou... E aí, burra? Não te espero. Tem nada, oi. O bagulho tá doido aqui no comando. Ubi doido, meu irmão. Motora malucão. Louca, meu parceiro Uber. Cama, eu fico louca. Porra doido. É. Cama, pensando em... Não tem lombada pra ele, não. Cama, eu fico louca. Você é mais caro que um táxi. Fico louca, é doido. De graça. Pensando em nós dois. Nós dois. Banda Os Brontes. A maior referência em Melody. Bora, Bill, tá na hora! Fiquei longe, distante, pensando em você. Gigante Crocodilo Prime.